Aê! Quantos nesse mundo não pensa se Deus existe? Quantas tentativas consecutivas, reza e depois desiste? O mundo, uma televisão que lá de cima se assiste. Os erros, os acertos de quem sorri ou fica triste. É tarde, cada um cria sua própria derrota. A gente só vê tarde quando o tempo se esgota. Bota os pés no cotovelo, as mãos no tornozelo. Arranca a lágrima do cabelo e torce até pedra de gelo. Nem mesmo eu sei, mas o que eu quero. Não adianta, o bolso tá cheio, se a autoestima é zero. Me engana quem? Eu? Acha que eu vou rimando que eu não sou? Um dia de alegria pouco, pois quando vê, passou. Pega ele aí, só mais um tempo. A vida é só tristeza. Gente falando de miséria, gente contando grandeza. Minha natureza é boa, mal, é sobrenatural. 2-7 nessa mesma merda, sem carro, nave espacial. Futuro, que porra é essa que todo mundo tá esperando? Quanta fantasia chega, mas nada tá mudando. Mais gente nova com a mesma ideia de frisar uma semente. Um inocente na ilusão só vai entendendo mais pra frente. Mistério que no fim da vida ainda tem segredo. Se for bom, alguém me avisa pra eu poder morrer mais cedo. Tanto faz, sorte ou azar, nada faz a diferença. Amor e confiança não basta, pra alguns nem compensa. Quantos nesse mundo não pensa se Deus existe? Quantas tentativas consecutivas, reza e depois desiste. O mundo, uma televisão que lá de cima se assiste. Os erros, os acertos, quem sorri ou fica triste. É tarde, cada um cria sua própria derrota. A gente só vê tarde quando o tempo se esgota. Bota os pés no cotovelo, as mãos no tornozelo. Arranca lágrimas dos cabelos e torce até pedra de gelo. Nada passa batido, que cê faz, alguém registra. Faz valer sua boa ação e você segue na conquista. Não há quem defenda pilantra de TV ou revista, que se torra por mixaria e finge que é artista. Sou apenas eu, e em you, cantor de rap nem é profissão. Mas caneta em minha mão é como um ferro pro ladrão. Que te intimida, te põe medo, destranca seu maior segredo. Onde até o mestre Sala escorrega em seu enredo. A bateria Fruit Loops, eu dou nota 10. Minhas rimas é freestyle, sem caneta, sem papéis. Patimia, Clarinha, amigos, família, PU, eu amo vocês, pois sem vocês eu não teria vez. Cadê o nosso paraíso, o ar puro que eu preciso? Se pudesse trazer pra perto como as palavras do improviso, não existiria barraco, cortiço, chuva de granizo. E se for preciso, nesse chão ainda piso. Quantos nesse mundo não pensa se Deus existe? Quantas tentativas consecutivas, reza e depois desiste. O mundo, uma televisão que lá de cima se assiste. Os erros, os acertos, quem sorri ou fica triste. É tarde, cada um cria sua própria derrota. A gente só vê tarde quando o tempo se esgota. Bota os pés no cotovelo, as mãos no tornozelo. Arranca a lágrima dos cabelos e torce até pedra de gelo. Faz a diferença, amor e confiança não basta, pra alguns nem compensa. Quantos nesse mundo não pensa se Deus existe? Quantas tentativas consecutivas, reza, depois existe. O mundo, uma televisão que lá de cima se assiste. Os erros, os acertos de quem sorri ou fica triste. É tarde, cada um cria sua própria derrota. A gente só vê tarde quando o tempo se esgota. Bota os pés no cotovelo, as mãos no tornozelo. Arranca lágrimas de cabelo e torce até pedra de gelo. Nada passa batido, o que você faz? Alguém...